pra todo lado. O carro tá quebrado, só pra me atrasar. Pensando tanto em show lotado, grande conquistado. Ver meu mundo mudar, cabeça lá no resultado. Quero ser notado, poder me gabar. E no meu celular, cê vem me chamar pras fodas. Do lado ela me liga, do outro meu mano chamando, passando sufoco, ficando louco, sem troco, busão lotado de pia, barriga sempre vazia, na busca da melhoria, pá da liga. E a minha mulher chamando pro segundo turno. Pensei não serve nem pra ouvir o som do culto. Já tô cansado dessa porra dando errado, irmão. Mas foda-se que agora eu fiquei puto. Acendo o pavio, seus olhos te entregam demais. Você se nem viu, tô correndo atrás de cana. As contas subiu, as coisas tão caras demais. Te ligo depois, se demora dizem. Sonhando alto, eu sei que cê sabe que isso é bom. São sonhos demais, alto demais, quedas fatais. Andando no zigue-zague, mudando os finais. Do quebra-cabeça cheio de peças iguais. Tava de rolê, de cabeça bagunçada. Bomba já cui toca, querendo ela pelada. Colei sendo pique de malvada. Hora Gabra, achei piada. É, meu filho, se a vida fosse boa, não começava com um pé de vingança, né? Mas vou falar pra tu, tem que começar com uma pergunta. Como é que se faz pra ter o superpoder da vida? De querer o suficiente pra se fazer acontecer. De ser o pivô do que se quer materializar pra si. Mas se eu quero, eu já não tenho esse poder? Nas antigas, eu queria muito fazer um som buscando resultado. Mas agora isso já nem é tão necessário. E eu te convido, filho, a essa experiência. E eu prometo que vai ser divertido, profundo. E eu garanto que você vai sair daqui outra pessoa. Mas desencana. O importante é você gostar desse álbum, pelo menos metade do quanto a gente gostou de fazer. E eu vou falar pra tu, nós gostou pra caralho. Então relaxa que aqui tudo pode. A resenha, o amor, a profundidade. É só guardar essa mensagem num lugar seguro, tipo um talismã. Pra se lembrar de não se levar tão a sério assim. Demorou?